Você se preocupa com a sua saúde? Então conheça Médico Fácil Clínica Popular. Temos estrutura de primeira, com preços populares de verdade. Tem clínico geral, geriatra, dermatologista, ginecologista, dentista, pediatra, exames laboratoriais e de imagem e muito mais. E para ficar ainda melhor, aceitamos cartões de crédito e parcelamos. Venha nos conhecer, será um prazer te receber. Estamos na Avenida C, número 260, na segunda etapa do José Walter, em frente à Igreja da Santíssima Trindade. Então, cuide bem da sua saúde. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 3016-3771 ou pelo telefone 3016-3779. Será um prazer te atender. Você se preocupa com a sua saúde? Então conheça Médico Fácil Clínica Popular. Temos estrutura de primeira, com preços populares de verdade. Tem clínico geral, geriatra, dermatologista, ginecologista, dentista, pediatra, exames laboratoriais e de imagem e muito mais. E para ficar ainda melhor, aceitamos cartões de crédito e parcelamos. Venha nos conhecer, será um prazer te receber. Estamos na Avenida C, número 260, na segunda etapa do José Walter, em frente à Igreja da Santíssima Trindade. Então, cuide bem da sua saúde. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 3016-3771 ou pelo telefone 3016-3779. Será um prazer te atender.